Estamos no zero autorizado, chama táxi. Sim, 629, vai chamar para táxi. Salvador, boa noite, Azul 278, cara dando zero. 2798, alinhada e decolar, 15 0 graus, 1109. Autorizado, alinhada e decolar, Azul 278. LS, passaria do 2233. Passaria do 2233, chame torre 198, decimal 95. 7118, decimal 95. Muito obrigado pela colaboração, boa trabalho, senhor. Salvador, muito boa tarde. Aliás, boa noite. Passaria do 2233, está no ILS, baixado para lá, visual. Nossa distância agora, 8 mil. 2233. Continue a aproximação, agora autorização de pouso, reporte baixado de trabalho. Reporte 3233. Decola 49, controle 119, 35. 1935, 279, obrigado, bom trabalho. Cruzando 900 para o 350. Cruzou 2798, contato radar na decolagem, sobre mantém nível de voo 350, e a saída PUCA, após 2000, voijamos. Saída PUCA, pós 2000, voajamos para 350, azul 2759. De 5 milhas, baixado de trabalho, passando 2233. Ok, pouso autorizado, pista no 0, 950 graus, 189, o ajuste no 013. Pouso autorizado, 2233, cara. Salvador, tá 3629, para o TAC, chino 37 a bordo, 3 horas e 50, alternando o Calhão. 3629, parte autorizado, táxi, parte principal Índia, ponto de espera da 01-1895, que negar no 013. Pátio Índia, ponto de espera 1895, no 013, está 3629, boa. Paulo, tá 3897, pronto para pushback, acionamento 05. 3897, após a passagem da nave da companhia retaguarda, autorizado, chama táxi. Após a passagem da companhia, chamada para táxi, 3897. Solo 53, direita 1219. Direita 1219, passarinho 2233, solo. Solo Salvador, batalha, boa noite, passarinho 2233, livrou. Passarinho 2233, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, passarinho 2233. Salvador, boa na 3629, ponto espere pronto na 0. Salvador, boa noite, da 3629, ponto espere pronto na 0. Tá pronto? 2718, chame Recife, 126, decimal 85. 2085, 2718, boa noite. 2629, na escuta? Dois 1029, alinhada e decolar, 150 graus, 1029. Confirmado para o TAN 3629, alinha e decola 1-0? Afirmo, 1-0, alinha e decola, 150 graus, 62. Bem, alinha e decola 1-0, TAN 3629. No 66 controle. Salvação 3297, Blanco Portátil 178, 3 horas e 39, Caleão. Táxi autorizado em frente, parte principal Índia, ponto de espera da 01985, que é legal, 0-3, da 3897. Pátio, bom dia, 1-0-1-3, ponto de espera, 2-3. Número de frequência da torre, 1895. Confirma. A frequência da torre, 1893. 1895. Estação, via chegada à área, desça para o nível de voo 050, QNH-1-0-1-3. Agente Mari 50013, igual no 66. Salvador, muito boa noite, TAN 3629, faça 3300 na sua escuta Dial. TAN 3629, contato radar, suba via Dial para nível 360. Dial 360, TAN 3629, podemos voar na proa de Leda? Autorizado Leda, TAN 3629. Direto Leda, 3629, obrigado. 97.0, nossa parada do lado. Então, 3897, autorizado, decolar. 160 graus, 069. Decolagem autorizada, 10. 3897, decolou 03, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, 3897. São 3897, contato radar na decolagem, suba via bloco para nível de voo 320. Sobe via bloco 320, 3297. 1166, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 2000 pés, livre ali a FXV da pista 10. Reposta estabilizada, QNH 10113. 2013 sem restrições, 1013 igual, 1166, reportará estabilizado. 211935, transponder 5476. Gente, autoridade 360, da colada 10, curva direita, da Elveia da Motiva, prossegue na perigo 10 até Taubaté. Transporta 5478, Oceanaero 6259, na ponte 62. 5476, transponder, controle 11935. É, pode confirmar 5476? Afirmo. Sim, de perto. 3897. Sim, direct block, 3897. Sam 3629, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, tá? 3629, boa. Estabilizado, ILS da 10, voo no 166. Voo no 166, complete final do procedimento. Chame a torre em 118, décimo 95. 295, obrigado. Torre Salvador, voo no 166, 3 milhas Índia Serra, visual para 10, boa noite. Boa noite, avistado. O que é que ele tem? Tá embaixo travado? Show, tá ali embaixo. Gente, autorizado pouso no 70 graus 07 nós. Gol no 166. Pouso autorizado, gol no 166. Tem como diminuir um pouquinho o brilho do papi, por favor? Tem sim. Feito gol no 166, pouso autorizado, baixo travado. Sim. Vitória, pronto, cópia? Copia. Autorizado Vitória, 360, 350, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 11935, transponder 5503. Procedimento correto, chama o push. Solo o Oxanel 6259 no gate 6, se tiver acionamento. Meia dúzia autorizado, chama a taxa. Passar a taxa. Totalmente pronto? Totalmente pronto. Autorizado, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque. Gol no 166, no solo 1-2. Libre pista à direita. Na taxiway Delta Eco, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado, bom final de semana, não é? Obrigado. Sim, 1251, alterno 3325. 3513325, tá 3. 3297. Salvador do número 66. Boa noite. Boa noite, ingressa na Alfa e chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, boa noite. Sato com a frequência da 3297, pode reconfirmar para mim. Frequência primária 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. Pode reconfirmar de novo. para o traje missionário 6259-131-1935, fora, alternando galhão. 6259, táxi através do portão 5, Senegal no 0 no 3. Até o através do portão 5, Bolsonaro 6259. Sente o número 66, mantém posição, prevista portão 04. Sente. Táxi são 645, 3 horas e 30, Campinas, 126, meia voz. 645 à direita, via Índia, ponto de espera, dono 0, 11895, Senegal, 0 no 3. 0 no 3, ponto de espera, vai chamar a torre, 6285, 645, né? O Jair 6259, seguindo o bang da Gol. Até o ponto de espera da 0, quando lá, 11895, Senegal, 0 no 3. Senegal, 0 da Gol, quando pronto, 12295, 1013, Senegal, 6259. Bom, no 166, confirmando, mantém a posição antes da Juliette, da passagem, a segunda aeronave, da Avianca, e da parte, após o ingresso da Juliette, portão 4. Após o portão 4, após a Avianca, Gol, no 166. Salvador, 1645 da Gol, boa noite. Gol no 645, autorizado a decolar, 150 graus, 069. Aliás, decolar no 0645. Torre, boa noite, seu nome é 259, pronto, ponto de espera da 10. Lima, mantenha no 0, seu nome é 259. Lima, mantenha no 0, seu 259. 145, decolou. Aos 19, chame o controle, voo no 645. Chamar, graças. Controle Salvador, 645 da Gol, boa noite. Gol no 645, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da EL. Da EL, 360, 645. Decolagem ou Oxa, né? 259. Vem mandar. M6259, autorizado decolar, 140 grau 079. Viva decolar, chamar 6259. Decola os 22, chama o controle, chama a 6259. Controle 10935, chama a 6259. Controle Salvador, muito boa noite, chama a 6259, decolou na sua escuta. Chama a 6259, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360 via saída da EL. 360 na saída da EL, Chanel 6259. Papa Tango, Eco Tango, Tango Índia, acione o código 5502. Tango Índia, confirme a altitude que mantém. Papa Tango, Eco Tango Índia, contato radar 49 milhas norte de Salvador. Confirme no ideal de descida. A gente mantém a nível 065, reporte para descida, Eco Tango Índia. Salvador, boa noite, boa noite, boa noite, 705, boa noite, boa noite. Voo 905, acione identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 080, QNH 1013. Identificou, desce via bom, 080, 1003, seu ajuste, 705. Controle, acione a 959. Siga a 659. Por gentileza, poderia reportar a torre aqui na... Quando nós estávamos no último terço da pista rodando, nós pegamos um pássaro. Pegou acima do... da cabine aqui do Flex, mas da... A priori não teve nada de grave, não. Só para informar, né? Confirme em que momento houve o... No momento que nós estávamos rodando a aeronave, no último terço da pista. Vamos repassar a torre. Obrigado. Voo 1645, chame Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5, 1-3-3-2-5, obrigado, voo 1645. Voo 1705, reduz sua velocidade para mínima limpa, informo que a pista está impraticável devido à colisão de aeronave com o pássaro. Reduzindo para mínimo, o voo 705. Controle, qual é o número de pouso do 1705? Número 1 para pouso, o voo 1705. Gente, voo Tango Índia, desça para 2.500 pés, QNH 1013. Chanar 6259, chame Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5. Recife 251, 13325, Oceanar 6259. Gol 1705, canceladas as restrições de altitude em pelo, desça para 2000 pés, NH1093. Para 2000 pés, o 1013, o gol 1705, já liberado a pista. Negativo, gol 1705, a base. Tango Índia, na escuta? Confirma a atitude, Tango Índia. Me 2.500, recebo 2.000 pés aqui no... É que Tango Índia, na escuta? A descida 2.500 pés, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia autorizado a descer para 1.500 pés, em legal na 013. Sou 19705, programa espera em pelo, com curva pela direita. Pelo com curva pela direita, você tem previsão de liberação ainda, Pi? Negativo, vou 19705, aguardando a infraero realizar a inspeção. Se acelera em pelo com voa pela direita, aguardando o voo 705. Faz o que? 20 minutos já? Estamos aguardando ainda o voo no 705, já estamos em contato com a torre e eles ficaram de retornar. Tá certo, a gente está aguardando, então vai manter o 40. Gente. Salvador, o voo 705? Adiante. Você tem previsão aí, se a infraero já conseguiu verificar se tem algum resto de fato na pista? Sim, eles estão verificando, estão concluindo lá. Já foram ao final da pista e estão retornando agora. Está com a expectativa aí de que deve estar na iminência de liberar já. Não deve haver espera, não. Com sua aeronave. A gente já está fazendo espera. Eu só queria saber, para saber quantas esperas a gente vai fazer aqui. Obrigado aí pela atenção, Assim. Da liberação contra o Israel. Salvador, vou no 236, autorização Fortaleza, boa noite. No 236, boa noite. Fortaleza, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, nível 370, perto do 119, decola da 90, primeira curva esquerda, Momo, transição Froti, controle 11935, Santo Londres 5504. Como o nome da saída, por favor, é Momo Froti? Afirmo, Mike Oscar, transição Fox, Romeo Oscar, Tango Índia. Ah, ok. Autorizado 370, Oscar Zulu 19, da Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti. 1935, controle 5504, no transponder, gol no 236. No 236, acontecimento correto, chama o feedback acionamento. Chamaremos quando pronto o gol no 236. Curva direita, proa 150. Nesta proa irá interceptar o localizador. Direita 150, limite localizador, detenta 2000. Tango Índia visual com aeródromo. Sim, mas é visual. É que Tango Índia chame a torre em 118.95. É, tá, você, boa noite. boa noite, Papa Tango, Eco Tango Índia. Papa Tango, Eco Tango Índia, Torre Salvador. Duas linhas da rotatória visual com o campo. Ciente, prossiga com referências visuais para pouso em Salvador, na pista 17. Ajuste seu altímetro para 1013 e chame na curta final com o trem de pouso embaixo travado. Papa Tango, Eco Tango Índia. 1013, chamará na curta com o cheque 3, Tango Índia. Papatango, Eco Tango Índia, avistado, autorizado pouso na pista 17, 150 graus, 069. E pouso na 17, Eco Tango Índia. Está curvando a direita, corte estabilizado, na lista 1700 de volta. Proa 180, gol 1705. 180, se ela aí não intercepta, tá bom. Tá mantendo 80 e aguardando o novo vetor para poder interceptar. Gol 1705, curva esquerda para o A1 no 45. Esquerda 45, vai encontrar estabilizado. Estabilizado visual campo 1705. 1705, chame a torre em 1 no 8.95. 1895, boa noite. 7, decola da 10, primeira curva à direita, da El Lezirumi, controle 1935, transponder 5517. Zona, está fazendo muito correto, chama puxa. Pesado, baixado e travou na final. Gol 705, check trem. Já informado, baixado e travado. Gente, autorizado pouso 130 graus, 069. Eu pouso na 10, gol 705. Patango Eco Tango Índia no Solos 44, autorizado 180 graus backtrack, confirme o local de estacionamento. Livre táxi até o Pátio 4 na minha escuta. 705 no solo 46, livre à direita, solo 1 2, 1 decimal norte.